Jamal, cantarei, cantarei, glórias e louvores, cantarei. Esperando a tua volta, devo permanecer. Quando virás a mim, ó Senhor do meu viver, tentarei seguir reto na tua palavra, tua bênção sobre mim, meu escudo, minha arma. Andarei em minha casa de coração aberto. Tudo que não provém de ti, eu desprezo. Me fazem chegar um homem de bem para recrutá-lo e te servir, amém. Calúnias, difamação e falso testemunho em tuas mãos serão extintas do mundo. Toda mentira em meio a essa guerra serão destruídas e varridas desta terra. De coração aberto eu canto um salmo de Davi, para que todos saibam o amor que tenho a ti. Entendo que nasci para te adorar, por isso hoje sempre eu devo declarar que sou teu adorador. Sou, glórias ao Senhor. Sou, venho ao teu altar. Sou, pra te louvar. Sou teu adorador. Sou, glórias ao Senhor. Sou, venho ao teu altar. Sou, pra te louvar. Do teu amor, cantarei. Na tua justiça, a ti, Senhor. Demência, submissão. Os fiéis da terra a ti servirão. Longe de mim o coração perverso, andarei contigo no caminho reto. Fora da minha casa o que profere a mentira. Os ímpios dessa terra destruíste de dia. Iniquidades, os pecados contra a tua lei. Me afastar do mal e me manter no bem. Cansei de catar migalhas no mundo, cansei de bater com a cabeça no muro. Quando tu me tocou e estendeu a mão, me encheu de esperança e acalmou meu coração. Estou feliz e canto um salmo de Davi, para que todos saibam o amor que tenho a ti. Entendo que nasci para te adorar, por isso hoje sempre eu devo declarar que sou teu adorador. Sou, glórias ao Senhor. Sou, venho ao teu altar. Sou, pra te louvar. Sou teu adorador. Sou, glórias ao Senhor. Sou, venho ao teu altar. Sou, pra te louvar. Cantarei do teu amor. Cantarei na tua justiça. Cantarei a ti, Senhor. Cantarei louvores. Cantarei do teu amor. Cantarei na tua justiça. Cantarei a ti, Senhor. Cantarei louvores. Cantarei.